pessoas, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui pela Rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizo. E eu sou a Má. Não sou a Má, não, sou a voz. A voz que te encanta as noites de quarta-feira e as tardes de domingo. Tardes essas que o programa é reprisado. E nesse programa, a gente, pra variar, é um programa muito especial, né? Eu acho que é de edição número 65. Daí, como de praxe, eu vou fazer um especial aqui com uma banda muito boa, com uma sonoridade bem sessentista, os Rachichins. Bom, é uma banda lá de São Paulo e eu tô com o MySpace deles aqui aberto, eu posso ler o release pra vocês. É um pouquinho grande, mas dá pra ter uma ideia da sonoridade da banda e tudo mais. Bom, da beira de um córrego da Zona Lost, apelido dado para a Zona Leste da cidade de São Paulo, a parte da periferia de onde vieram as bandas mais garageiras da cena brasileira, surgem os Rachichins. Talvez pelos vapores, a poeira ou o ar do local, eles são a banda mais obscura, psicodélica e autêntica da vizinhança. Influenciados pelo rock obscuro dos 60, garage punk e psicodelia, os amigos Sr. Uli, bateria, e Fábio, guitarra, resolveram montar um repertório só com o pedal fuzz e a coragem, segundo o próprio Uli, depois de terem feito parte da extinta banda The Merry Pranksters. O nome do grupo surgiu inspirado no livro Clube dos Rachichins, sobre as experiências de um grupo de fumantes de rachixe fundado em 1845, que reunia artistas como Charles Baudelaire e Théophile Gautier. As reuniões realizadas no Hotel Primodan serviram para promover o uso de rachixe, levando seus membros a se deliciarem nas mais fantásticas alucinações e pesadelos, coisas com as quais os atuais rachixins se identificam. Além do visual retrô, os caras só tocam com equipamentos antigos e sempre que possível carregam suas Giannini tremendões e felpas por onde vão. É felpas? É, acho que é. Outro diferencial das apresentações ao vivo é o light show, projetores de luzes psicodélicas sobre a banda. Na estrada, desde meados de 2003, já tocaram em lugares ímpares, como o Bar do Baal, no extremo sul da Zona Sul, e o Bar do Aranha, no coração da Vila Formosa, além de clubes do circuito de música independente de festivais, como Goiânia Noise e Bebopalula. Depois de quase desistirem de gravar um disco devido a tentativas frustradas de alcançar a sonoridade de bandas dos 60s, ou pelo menos se aproximarem do estilo das gravações sujas e pequenas, em 2007 foram apadrinhados pelo Berlin Studio, produzidos por Jonas Serodio, ou Serodio, The Three Butchers Orchestra e The Black Needles, e conseguiram alcançar o resultado tão esperado com o uso de gravador de rolo, amplificadores, valvulados e instrumentos de época. O disco saiu pelo selo independente português Groovy Records em vinil de 12 polegadas, apresentando composições próprias banhadas em ácido lisérgico e covers como Dirty Old Man e In the Deep End. Na sequência veio a primeira turnê europeia, que passou por Portugal, Espanha e Itália. Na viagem, a banda fez shows memoráveis em santuários do garage rock mundial como La Pequeña Betty e La Gramola, na Espanha, por onde já passaram importantes bandas da cena garageira, e Scaletta, Itália, por onde já passou o eterno líder do Love, Arthur Lee. O disco também trouxe resenhas em publicações conceituadas como Shindig, na Inglaterra, e Lost in Time, na Grécia, além do portal de garage punk espanhol iPunk. De volta ao Brasil, o baixista Daniel deixou a banda para se dedicar a outro combo, os Cavernas, e foi substituído pelo amigo de longa data, Caio Sérgio. Logo voltaram ao Berlin Studio e registraram duas composições próprias, depois de um LSD e Espelho Invisível, que saíram num compacto simples, também pelo selo português Groovy Records. Para 2009, preparam um lance, então, ou seja, esse release está desatualizado, né? Aqui está dizendo que para 2009 eles preparam o lançamento do compacto duplo por um selo do Texas, Estados Unidos, e aguardam o relançamento do primeiro álbum pelo selo americano Get Hip, também dos Estados Unidos, casa de bandas como The Cynics e Ugly Beats. A segunda passagem pela Europa teve uma grande marca para os Rachixins, Com um setlist recheado de músicas inéditas, tocaram em clubes importantes como Gruta 77, em Madrid, Bullet, em Bilbao, e talvez o mais esperado, Primitive Festival. Um festival que conta com os apreciadores da garagem sessentista de todo o continente, velho e outros. Segundo palavras do organizador do festival, Dave Andreese, os Rashichins mostraram como se faz o verdadeiro rock primitivo nu e cru. Sem contar que dividiram o palco com a banda Flashstone dos anos 80. De volta ao Brasil, Caio Sérgio seguiu seu rumo e hoje não faz mais parte dos Rashichins, dando lugar para o antigo amigo da banda, Edu Osmédio. Os Rashichins fazem questão de ressaltar o CCPC, um novo clube que tocam todo mês e que dá oportunidade para bandas com as mesmas referências que os Rashichins para tocar. Com as vinhetas do videoclipe dos Rashichins mostrada pela MTV, o espaço tem crescido. É isso, então a gente vai fazer um especial dos Rashichins essa semana no programa do Cheirinha, espero que todos vocês gostem. Lembrando que a promoção do DVD do Jimi Hendrix ainda está de pé. Não tivemos vencedores ainda, porque ninguém me respondeu qual que é o nome verdadeiro do Jimi Hendrix. E pra quem não sabe, a gente tá sorteando um DVD do Jimi Hendrix, de um show na ilha de White, em 1970. E pra concorrer a esse presentão, é só me responder lá no Facebook. Meu nome é Tuizo, T-U-I-Z-O. Bom, então vamos de Rashichins, né? Eu vou me despedindo aqui para dar tempo de ouvir o disco inteiro. O nome do disco é Debaixo das Pedras. Para quem quiser procurar alguma coisa sobre a banda, basta digitar no Google aí Rashichins ou entrar diretamente no MySpace deles, né? Que é www.myspace.com/osrashichins. Eu gostaria de aproveitar aqui para lembrar os ouvintes da Unifran FM que eu vou tocar na próxima terça-feira, dia 11, no Tabamista, ali na Avenida Champagnat. Todo mundo sabe onde é o Tabamista. E é um repertório de pop e rock nacional e internacional, que vai de Led Zeppelin até, sei lá, até Marina Lima, assim, passando por Oasis, Cardigans, New Order, Legião Urbana, Paralamas, Titãs, The Doors, Pink Floyd, Beatles. E muita coisa mesmo. São arranjos pianísticos, né? Pra eu tocar no piano e cantar com meu vozeirão cabarezístico. E vai estar muito legal. Eu recomendo a todos que compareçam no Tabamista, então, próxima terça-feira, depois das 8 horas da noite, já vai estar rolando, tá legal? E é isso aí. Semana que vem, então, a gente volta com mais lixeirinha. E logo mais tem mais. Vazios. Oh. lixeirinha. Agora vou ter que usar a marra de um santo de lei. De lei, essa é de lei. De lei, essa é de lei. A marra forte não quebra nunca. Segura bem, segura bem. Pode aprender agora uma coisa que vale é de lei. De lei, essa é de lei. De lei, essa é de lei. Amarra forte, não quebra nunca. Segura bem, segura bem. And I hear this lixeirinha, look out.